O mundo agora é pop. Ou melhor, é super pop. Toma bicada. Agora vai começar de verdade. Bora, meu pop. 3, 2, 1, lá vai. As novinhas ficam loucas quando aqui a talha é bicada. É o pop no pop. E as galera no ninho do águia. Aí, tá bom. Deixa eu fazer jus ao título da festa. Jus ao título da festa. Já que estamos no clima de carnaval, vambora, meu irmão. É o baile das máscaras, pela modas, o pop lotado. Mas depois eu boto a máscara porque eu não sou ninguém mascarado. Então, vambora. Eu vou mirar, a galera levanta a mão pra pegar assim, ó. Um, dois, três. É agora! Eu mato esse cara que botou isso aqui, ó. Eu mato ele aqui. Daniel Zou! É no bombinho, Zou! Meu fechamento é você. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Da sua presença. Alô, me deu onda. Do seu sorriso me dá onda. Você sentando no zão me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto. Arrepiadas do pop, tô aqui também! Fala, Everton. O pai te ama, é. O pai te ama, vai. Agora eu quero ver a galera cantando essa aqui, ó. Ai. Bagulho de. Bagulho de. Bagulho de. Bagulho de. Bagulho de. Bagulho de. Bagulho de. Bagulho de. Ela veio quente, e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, pá, pá, volta a caixa tardendo. Necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi. Ese canto, ven y canto. Ese canto, ven y canto. Bora sacudindo, sacudindo, sacudindo. Que sabe, vai cantando também. Vai! Vocês, vocês! Olha esse que eu vi assim, ó. Ah, esse tom de voz eu reconheço. Mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Vai! Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando vi sua voz, respirei. Mortadela. Aqui atrás, já pedindo mortadela do pop. Tanto amor guardado, tanto tempo. Ah, meu parceiro José dos Metralhas. Já estamos muito doidos, meu irmão Frank também. Até 5 da manhã. Pra saber se a... Eu vou dar um microfone pra galera cantar, Alisson. Eu putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão. DJ Ellison. Ciso aqui atrás, mas você me alô, Temi! Bora, Gradiente, chega junto aqui rapidinho, Gradiente! Bora, DJ Ellison, vai! A putaria no pistão vai começar! Se não solta o brinquedo, nosso mole vai buscar. Vai, vó, pega ela, tá tapando. Faz tempo que você não vinha, Osemir. E hoje, mais uma vez, ele revivendo as emoções ao nosso ladinho, Osemir. Ele abraço pra ti, maninho. Alex da Super Pânico também, Alex. Primeira dama, Andresa. Osemir também, o mega pack da galera do rock. Meu parceiro Mega Pack, logo no começo aí comigo, ele também, o Reinaldo, toda a galera do rock também, vamos pra cima! DJ Ronaldo Maresia, sucesso! A putaria no pistão. Dale, DJ Ellison! Eu agavo ovo, eu agavo ovo. Deixa voar. Deixa. 1, 2, 3. Vamos, que gutino! Ellison e Zorrinho. Aqui. Deixa tudo no escuro, deixa. Apaga tudo. Apaga tudo, apaga tudo. Eita, meu irmão, é com fogo e tudo, meu irmão. Bora, bora. Quem é do Paysandu, bota o Brasil pra cima. Quem é do Clube do Remo, bate na palma da mão. Bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. Bate, bate, bate. Quem tá solteiro, acende. Acende. De papel. Bora, Negão das Fronteiras! Tem que respeitar, Negão! E faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado e fumo baseado. I wanna love you and treat you right. Vocês estão prontas, piranha? E aí, DJ Lohan? Nosso amigo, nosso amigo Vitor! Pega a guarda aqui no nosso lado, ele e a sua primeira dama! Ele abraça o Maruito! Romaldinha também com a gente! Alô, Cláudio da Tech Picture! Segura então, Alisson! Vai, Murilo! Já estão na fita, as molecas já estão na fita. Querem mais mololó, bebo taê, bebo taê, bebo taê, bebo taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê. Então rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Nosso parceiro Neto Braga também tá aí com a gente. Dona Def, DJ Davidson Mota. O DJ dos universitários aí, Maninho. Vamos chegar lá, Guti. O perito também tá com a gente, Juninho Parazinho. Eita, coisa boa, Piratinha. Ele pediu essa aqui, o Piratinha. Presta atenção, Juninho. Oi. É você, bebê! Pop Live! Bora, bebezinho! Vai! Super Pop é pressão! Bora, Naja! MSP é pressão! Super Pop é pressão! Bora, Pedreira, acompanhando a gente! O Tigo da Pedreira, o Paturi! Alô, Júnior da Pedreira, você também! Alô, Tigo, alô, Júnior! O H de fogo já vai te sobrevoar. E no comando tem Elis, Juninho, Tomix e Nandinho. É o quarteto que bota pra quebrar. As amiga fica louca, fica louca, esperando a hora de tomar bicada. Amiga sua louca, o que é que você quer? Eu só quero uma bicada. Só uma bicada. Eu só tô uma bicada. O que você quer, Davizinho? Eu só uma bicada. Eita, Davizinho danado. Ele, o Red do Malucão. O showman carequinha também, tá todo mundo fazendo hoje! E faz a garra do águia, e faz a garra do águia, e faz a garra do águia, pega sua presa. Olha o pompinho, Juninho, lotadinho, pai, lotadinho. Essas bicadas passam. Olha a bicada, bicada. Robigol, cadê você, Robigol? Bicada, bicada. Tá de aniversário e a panelinha tá uma farra bonita, do. Bicada. Era isso que vocês queriam? Eu avisei pra não mexer com o águia. O meu águia, ele tá furioso. Agora sente a pressão da bicada. Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar, não cai. Parceiro Mega Pack também tá com a gente, da galera do rock. Obrigado mesmo, com carinho. O Igor! Não cai não, porque não pode. Ele tá três noites sem dormir. Há um leite piracanjuba pra esse rapaz. Aqui. Juninho vem voando. Fala, Playboy, fala, Manduquinha. Tá chegando, é o pop. Bora pra cima, hein. Da cerveja aí. O whisky Red Bull, quando bater na mente, a cabeça faz um boom. Ela falou pra sua mãe. Alô, Flaviane. Cá em casa. A Letícia também tá aí com a gente. Juana, Gerson, todas as meninas. Aquele abraço com o carinho do Ellison. Amiga sua louca, ninguém sabe, ninguém viu. E o quê? Fogo no teto. E todas as mercenárias também. Alô, Grau. Sua louca, ninguém sabe, ninguém viu. E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. e faz a garra do águia. Pega sua presa e dá-lhe a picada. Grava tudo, Jefferson! Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Ellison, som, som. Mamando. Tá gravando? Tá gravando? DJ Lohan que tá tocando. O Everton dos nossos polêmicos também estão aí, gente. Alô, Everton, carreira só longe, maninho. Tá gravando? Ao lado da primeira dama, é isso mesmo? Então grava lá, me mamando. Então bora, bora, bora. Ela me mamando. Hoje eu tô tarado, tá cheio de novinha querendo me dar. Hoje eu tô tarado, tá cheio de novinha querendo me dar. Hoje eu aprendo todo mundo. Tarado, eu tarado. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Pera aí que o bagulho é assim agora, ó. Essa novinha é terrorista. Olha o que ela faz num baile funk. Vai, Jamaica, não quero ver. É terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela, não. É muito explosiva, não brinca com ela, não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão. Quando ela bate com a bunda. Marcelo Martins, o Raul. Quando ela mexe com o Raul Gesta, é isso mesmo. O Quiquinho Pop. E toda a citação do Pop, aquele abraço com carinho, viu? Chão. Bismarck também tá aí no circuito. Pop volta, ele volta. É, meu irmão. É da história. E elas ficam assim nesse papo, ó. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Laonde é o Mandela? Ui, partiu. Laonde é o Mandela? Ui, partiu. Laonde é o Mandela? Doutor Creixo. Obrigado, pai. E o nosso enfermeiro Maicon Júnior tá tudo em casa, pai. Ui, partiu. Laonde é o Pop Mandela? Ui, partiu. Laonde é o Mandela? Partiu a ótima. O Neto Braga e o seu grande amor. Ui, bora, Netinho, bora, Lucas Walco. Mandela. Vai, vai, vai, vai. Meu parceiro Fabinho Play. Vai, toma. Mário Pop Live. Vai, toma. E o Fabinho Louro. Vai, toma, só gostoso. E aí, Marcelo Louro, você agora, também? Vai, toma. Fala, meu parceiro Garo. Vai, toma, só gostoso. Evoquei Mamonas Assassinas. Evoquei também o Timão. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Bora, meu parceiro Cocorã. Também tá com o segundo. Eu preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber. Deu, deu. Me deu onda, o seu sorriso. Vai, chama, eu te viro. Me dá onda. Vai, mamãe, as positivas. Me deu onda. Oi. Vontade de te ter. Meu amigo Dodô também. Eu gosto. O melhor tacacá de Belém do Dodô. Que vontade de. Pop te ama. Você é a primeira dama. Antes de você fazer o quê? O pai te ama. É, o pai te ama. O pai te ama, é, o pai te ama. Já provado o break. Vai, Bumbum! This love is, this love is, this love is, this love. Marcelo Bumbum sempre forma! Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Oh novinha, cê é tudo de bom. Oh, oh, oh, oh. Tua boquinha, tua boquinha. Me marcou com batom. Oh, oh, oh, oh. Dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão. Dá-lhe, vai. Uma lapada no chão. Ah, ah, chão, chão, chão, chão. Dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão. Meu parceiro Sassá aí. Irmão do Gordo, de impressão. Sassá, um abraço pra você. Lá do Grandogilo. Rapaz, é o melhor bisteca do Guamá e do Sassá, meu irmão. Bota a mãozinha no chão e corre. Esse eu tô gordinho assim. Ele também, o bico do Porto da Palha, o Babau Pipirinha, o Budu, os Caixa Baixa. Bora, meus Caixa Baixa, agora, agora, agora. uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Adriana Mixi, eu sei que tu gosta. Adriana Mixi, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você... Caralho de cara, Pemirim, meu amigo Miguelzinho também. Sentada daquela neve. Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Que eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma sensacional. É pra Laje envenenada, Laje. Bora se mexer, bora se mexer, Laje. Um, dois, três. Agora, agora, vai. E faz a garra do águia. E faz a garra do assim. Águia. E faz a garra do águia. Pega sua presa e dá-lhe a bicada. Que louco, tio. E faz a garra do águia. Grande amor. Faz a garra. Tá com a gente, tá de volta, né, amor? E faz a garra. Pode crer, garoto. Logo cedo lá do Malucos e agora aqui no Pompinho. Sempre, meu irmão. Bicada, passa. Meu amigo Neto da equipe Cachaça é ao lado da nossa primeira dama, Luana. Aquele abraço, Neto do Ellison. Ellison. Bicada, bicada, bicada. Faz a boquinha do animal. Boquinha do animal. Boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Faz a boquinha do animal. Boquinha do animal. Boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa mal. Agora, agora. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo. Isso é super pop. Um som completo. Suave, todo suave. Nosso amigo Lucas. Oi, Benassi. Alô, Lucas, alô, mamão do Vero Peso. Cadê você, mamão? Alô, hein? Alô, Dudu, Dudu. Bora, Michael Castro. Aqui, sempre. Meu parceiro Ciro, ele mesmo, hein? É sim, Anitta, é ele. Tá no Bazuca, toda a galera, Bezerra, manda aí quem tá aí, eu tô online contigo, vai. E tu lo sabes que me gustas, dale, mueva el cuerpo suave pra mim. Así, ey, ey, ey, bailame que quiero verte, posa conmigo bien sexy. No sé si volveré a verte, pero voy a disfrutarte. Báilame que quiero verte, posa conmigo bien sexy. No sé si volveré a verte, pero voy a disfrutarte. Nosso diretor Neto, Ellison Online. E solo tu. Ele é a diretora Juliana. É o casal pop. Ele é pop e ela é. Ela me necessita, véi. Live. Gosta, não me beija. Alô, meu diretor! Toma, diretor! Me deseja. Quero ver se você vai aguentar a noite inteira sem poder me tocar. Tem, me tocar, tem, me, tem, me, tem, me, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem. Olha o papo assim, Juninho. Olha o papo, olha o papo. Eu comecei a namorar só pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar, eu tentei, mas só que deu errado. Deixa eu te contar. E agora? Eu no cineminha e meus amigos. Só quem vai ficar solteiro no carnaval vai cantar bem forte, bora ver. Bebendo cachaça, pois é meu amigo, não deu certo. Quem não quer compromisso com ninguém, canta aí, vai. Do que meu coração. Quem tá solteiro hoje aqui? E meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. Só os solteiros de novo. E meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. Mas o papo aqui no Pop não é blá blá blá, meu irmão. Nem mimimi. A onda, sabe qual é? É frita geral. Everybody's going to the party, have a real good time. Dance dancing in the desert, blowing up in the sunshine. Que doida! Que doida! Parceiro G-Mark, é da família do meu amigo Hilário, do pagode do Hilário. Saudade desse cara aí. Eles vieram de Coraci pra curtir o pop. Valeu, G-Mark! Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir! Vai. Super pop! É super pop, bora decuda, Pareguês! É o Popinho, tá quentinho! De novo, de novo, de novo, vai, vai! Bota fogo, Alisson! Soy el fuego que... Ele abraço pra 13. Aqui com a gente sempre ao nosso lado. Valeu, Maninho. Jaque da TF. O Acácio Mix e o Moleques da TF. Com o Tom Mix e sempre Paulinho Maluquinho. Aqui com a gente também, Maninho. Alô, Henrique, fala fita aí. A Emily, DJ Joinha, Pop, Júnior Pressão, Tinho XP, Jean, Felipe. Alô, Henrique, do fala fita. Sente som, sente som, sente som, sente som. O Pompilho começou assim o bagulho, ó. Bora! No pagode, vai! Aí, Eduardo Gossers. Aí, Virgínia, falou. Parei e vi você, em desilusão, o meu coração. Olha meu patrão Rodolfo lá de Marituba. Não me acostumei. Ele voltou com tudo mesmo. Dividir você não é fácil não. Que situação. Depois ele entende na cama. Eu sei que seu desejo seu, você também deseja meu. Meu parceiro Cássio da GNP. Logo que cheguei, parei e vi. Para Mega Pack, seu lugar é sempre aqui, meu irmão. O meu coração. Você sabe que o Alex Bom Juninho não valeu em você. Bora detonar, bora! Bora no batidão! Bora no batidão! Bora no batidão! Batidão! Dale, Maninho! Assim você soubesse! Assim você soubesse o tanto que te amei, teria dado Nossa galera do Riacho também tá aí, Brasil. Nossos vizinhos, meu irmão. Desculpe o que passou, passou. DJ Ellison. Hoje eu vou sair pra curtir com uma galera do rock. Deixar o som me levar e na batida do novo príncipe o som vai rolar. Sair pra curtir com uma galera do rock. Deixar o som me levar e na batida do novo príncipe o som vai rolar. Sou galera. A gente, enquanto segura o fio aqui, Marinho. Bora. Meu amigo Rodrigo do Cruz, aqui do nosso ladinho. Alô, bebezinho! É o Rodrigo da Raiz. Alô, Inconferência, alô, Biel, alô, Bito, alô, Robinho, tô na panelinha, futebol show. Eu perdi amor, que eu ia pedir pra voltar. Que eu ia... DJ Japonês, tava voltando você, Japa, da galera do rock. Entra mãe, entra filha, quem era inimigo agora todo é mundo amigo. Vai, Anderson. Essa meu parceiro Anderson, é super coso. Eu voltei, nós voltamos. Tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. Aí, Douglas, quando puder, dá uma girada na luz aqui pro cantinho do lado do Ellison, pra gente ver avistar alguém. A nossa galera aqui do lado tá muito no escurinho, irmão. Tem que correr devagarinho pra ficar na panelinha. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha. Se não sai, olha só quem vem aí, quem acabou de chegar. Anderson Cosmo aí com a gente. Nem pra contar. Quem era Daniel também. Come junto com a família. Ego é muito puxa saco comendo na panelinha. Vai tomar o lugar do jamaicano. Meu parceiro Estefão, você, maninho. Foda. Amor, oh, tudo que a gente viveu, Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com o corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, é as baletes que comanda. Bora, DJ Alisson, sacode, maninho, sacode agora. Vai, DJ. Ai, DJ, isso não é legal. Ai, DJ. Tá passando mal, tá? Tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal. passando mal. Meu parceiro Derek, o Mirizinho, o Anderson, aquele abraço no moço da Juju aí. Cuidado com a Juju aí, viu? Menino. A Eduarda Bonanza também, aquele abraço com carinho. DJ. Tá todo mundo firme e forte no camarote ali, meu irmão. Bora, DJ! DJ Ellison Live, live. É o Super Pop. Peixão tá aí com a gente, olha o DJ Peixão. De volta ao nosso lado, de volta ao nosso ninho, de volta ao nosso lar. Alô, Peixão! Neguinho! Bora, fã! Carlinho, né? Da equipe Tonex, grande Carlinho. Que prazer, maninho. Tamo junto! Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão. E o nosso prático, Fabrício Motti. Vejo isso pra mim. Aqui com a gente. Por isso que ele isso sempre na segurança dos clubes. Não vamos acabar. Ele e a assessoria reunida. Deixar isso pra lá. Meu parceiro Cláudio da TechFix. Ele ao lado sempre. Ela, Ellen, a Ellenzinha. Saudade de você, Afonso. Não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. Alô, Juninho. Não. Por isso que isso não pode ir além. Fala, Claudinho. Vamos manda ver. Chega comigo, Cláudio. Procurar alguém para amar. Bora, Ciro da TJ. Pior é chego, se me deixa em paz. Não, nós vamos ficar por aqui. Nossa história chegou ao fim. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, a nossa Cobra d'Água, a marca oficial da família Pop.